Desde o início do mês de janeiro, o setor Atende Fácil da Prefeitura Municipal de Gaspar teve um grande aumento no número de atendimentos. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com o Cleverson Ferreira, que é o diretor-geral de ouvidoria e atendimento. Realmente, Gil, a gente teve um aumento considerável aí no número de atendimentos aqui na Praça do Cidadão, né? Acredito eu que por conta do nosso recesso final do ano, férias coletivas, então o pessoal acabou não utilizando muito o serviço público e agora acumulou para janeiro, né, e fevereiro. A gente já está batendo aí, Gil, a marca de 6.800 atendimentos hoje, né, do dia 7 de janeiro para cá. E a gente tem aí como o campeão aí de atendimento o Cine, né? A gente pode observar que as pessoas entraram bastante com pedido de seguro-desemprego e também fazendo o cadastramento para novas vagas, né? É comum que no final do ano as pessoas acabem trocando de emprego ou o patrão acabe dispensando, enfim. É um período em que tem essa transação, então as pessoas acabam vindo mais para fazer esse tipo de serviço aqui na prefeitura. Diretor, além desses atendimentos no Cine, quais os outros atendimentos que cresceram nos números? O atendimento de tributação que a gente tem aqui é por conta das isenções de aposentado e pensionista, revisões agrícolas e agropecuárias e também as revisões de mata nativa, meio ambiente, né? Então, essas revisões e isenções, elas precisam ser feitas até o dia 20 de março, né? Então, o pessoal começou a receber o carnê do IPTU agora e, consequentemente, estão vindo até a prefeitura para fazer esses procedimentos. Diretor, após a entrega já iniciada há algumas semanas dos carnês do IPTU, também foi questionado quanto aos documentos necessários para os isentos do IPTU. Esse ano a gente tem uma aplicação correta da lei, né? Vinha sendo aplicado de uma forma diferente, um critério diferente, mas examinando as leis, aí o pessoal responsável nos passou, então, os documentos necessários para fazer a isenção esse ano, né? Então, vou passar aqui acerca desse assunto, né? A pessoa precisa ter uma área construída de até 120 metros quadrados, o proprietário do imóvel não pode receber mais do que 2 salários mínimos, isso contado da R$ 1.996, precisa possuir um único imóvel no município, não pode ter mais do que um imóvel, e apresentar as seguintes documentações. O IPTU do ano vigente, né? O IPTU 2019, identidade CPF, comprovante de renda retirado no INSS, como se for aposentado ou pensionista, matrícula ou escritura do imóvel. Por que matrícula e escritura, Gil? Nos anos passados, a gente estava exigindo apenas o contrato de compra e venda para quem não tinha escritura. Mas o contrato de compra e venda, ele não se encaixa no quesito proprietário do imóvel. Quem tem um contrato de compra e venda, ele é um possuidor precário do imóvel. Então, não é proprietário. A lei, ela vem falar que o proprietário do imóvel, que é aposentado e pensionista e que tenha uma renda de 2 salários mínimos, tem aí o direito de isenção. Então, quem tem só o contrato, ele não se encaixa no quesito proprietário, né? Deverá solicitar isenção até o dia 20 de março com os documentos escaneados aqui no protocolo da prefeitura. Então, esses são os critérios que a gente está usando e que a gente está observando na lei. Então, quem quiser fazer a isenção, pode estar passando aqui, trazendo essa documentação. Se faltar alguma coisa, a gente está à disposição para maiores informações, nos colocamos totalmente à disposição para tentar ajudar nesta situação. Diretora, o questionamento partiu por parte dos isentos referente à solicitação da prefeitura para que se apresente a escritura dos terrenos. Agora foi aplicado a forma correta da lei, essa é a explicação da prefeitura? A observação que vinha sendo feita, Gil, ela utilizava um critério diferente. Esse ano ela foi observada de uma forma melhor e foi chegada à conclusão pelo jurídico e pelo pessoal de tributos que precisa ser dessa forma para estar aplicando a lei corretamente. Quantos isentos devem comparecer até a prefeitura com esse direito? O pessoal que se encaixar nessa lei, Gil, e que atender esses critérios que eu acabei de citar, todos eles terão direito de isenção. Caso não receba a isenção e quiser fazer um protocolo de processo administrativo, ele pode estar fazendo também. Por isso que a gente pede para que todos venham até a prefeitura, para a gente estar sanando essas dúvidas, tirando essas dúvidas, esclarecendo melhor qual é o caminho que pode estar utilizando para conseguir esse benefício da isenção de aposentado e pensionista. Diretor, já nessa segunda-feira é grande o movimento aqui no setor de atendimento. Sempre é assim esse movimento? Agora, Gil, por conta das isenções, tem aumentado bastante. A gente tem feito aí, em média, por mês, o ano passado, um balanço que a gente fez uma média de 5 mil atendimentos por mês aqui na Praça do Cidadão. Então, a gente vê que mal começou o mês de fevereiro, a gente já ultrapassou essa marca, né? Então isso é consequência mesmo do começo do ano, por causa desses protocolos que a gente está abrindo. E com certeza até o dia 20 de março vai aumentar mais ainda, né? Vão vir mais pessoas ainda procurando esse serviço. Isso é consequência das isenções de aposentado, agrícola e também de mata nativa. Também deixaram uma informação bem importante aos nossos contribuintes, que quem não receber a cartinha do IPTU em casa pode estar vindo à prefeitura. A gente já recebeu de volta dos Correios muitas, inúmeras cartas por não ter achado alguém em casa, não ter achado o número, ou enfim, por qualquer seja o motivo, mas a gente já recebeu bastante cartas de novo do Correio, que a gente enviou para os contribuintes e não chegaram. E então, quem não recebeu o IPTU pode estar vindo à prefeitura, aqui no setor de atendimento, pode estar tirando uma segunda via, os atendentes com certeza vão dar maior atenção para que você possa ter o seu carnê e possa estar aproveitando esse desconto de 4,5% para pagamento à vista até o dia 20 de março. Nós conversamos com o Cleverson Ferreira, diretor-geral de Ouvidoria e Atendimento da Prefeitura Municipal de Gaspar. Gil Dias para a Rádio Sentinela.